Bom dia, 625, eu trago? Agora filma, hein? Autorizado, a linha de decolagem, estando de ar, usando pela centena 4 nós. Aqui você cola, mano, centena 4, obrigado. Thank you. Singer. Bom dia, Alfa Zulu Bravo, planejador de reposto de rebote do PAC 3 para o PAC 1 na posição 09. Autorizado, reposto finalizando o rebote do PAC 09. Vamos para o PAC, Alfa Zulu Bravo. Bom dia, Pena 3517 final do X-Ray, baixar e travar. 3517, está em contato visual, tem livre pouso na 10, Santo, mas tem Pena, 13-9. Livre pouso na 10, Pena 3517. Só corrigindo, é uma centena com 03, vento calmo. Uma centena com 03, Pena 3517, copiou. 7 no solo 50, livre direita 121, decimal 9. Livre direita na Fox, 119, até 357. Salvador, bom dia, até 3597, levou na Fox Trot. 597, tá aqui, via Alfa Kilo, junto ao Alfa Juliette, para o Gate 05. Alfa e Juliette para o 05, tá 3597. Alfa Zulu Bravo, boa noite. Siga para o som. Michael, não, confirma como recebe o som. Papá, Mike Romeo Alfa, confirma como recebe o som. Romeo Alfa, sua transmissão está incompreensível, faça um check rádio, chame novamente. Mike Romeo Alfa, confirma como recebe o som. Para sua transmissão Roncon LZ2, recebi que seu fez uma notificação para Aracaju, aguarde instruções, ok? Tinha um plano para Aracaju, é só um que não tem aqui no sistema, ele coordenar com o sala é esse, ok? Romeu, número 2 para Copa, bom dia, agora. Agora, conta a saída, por favor. Ah, Leda Irume. Obrigado. Dael, Leda Irume. Ok, Dael, Leda Irume. Salvador, bom dia, aqui é Azul, Alfa 3, alô? Alfa 3, alô, mantém escuta, guarda um minuto. Mantém escuta. Vou no 961, não confia? Prossiga. Galeão 360, decola da 1-0 com a primeira curva, à direita na saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5453 e controle 119 e sinal 35. 360, cruzado Galeão, rota decola da 1-0 com a direita da El, Leda e Irume. Após Irume, rota conforme. 5453 transponder, controle 119 e 35. 1961, proteja o mestre correto, reporta a próxima, possível questionamento. Tomada pronta. Zulu? Alfa X-Ray, Zulu, prossiga. O Alfa X-Ray Zulu está na posição de número 1 do pátio principal. Pede autorização de reporte, pátio 3 vai para a posição de 3 do Romeu, para o cliente. Cliente, autorizado, reporte finalizando. Vou posicionar a posição do prosseguir do pátio 3? Eu não consegui compreender a mensagem. Confirma a posição para qual prossegue no pátio 3? Vai para 3 do Romeu. Cliente, reporta finalizando na 3 Romeu, ok? Reportará, muito obrigado. dia, Michael Alfa, prossiga. A critério chama para decolagem. Mais tráfego reportando o setor, reporte fora do solo, decola com proa nordeste, Mike Camel. Agora o voo no 961 na remota para pushback e salve. Autorizado, Fox 5. Autorizado, chamarada aqui. Está fora do solo, vai ter uma hora. Estou em contato visual, trouxe o corredor forte. Em buraquinho, controle 11935. Por aqui, chamando 11935, vai ter uma hora.

decolagem da 0, vento, calma. Feliciano, hotel. Prossiga. Confirmando, irá prosseguir via afirmante antes da Juliette. Irá aguardar a liberação do Guincho 06 devido à solução, à solicitação da companhia. Ok, anterando da Juliette, aguardando a liberação da 225. Confirma a aeronave que chamou para o rebote, eu falo, por gentileza. O azul Alpha X-Ray Lima chamou para o rebote. Prossiga. Muito bom dia, o Alpha X-Ray Lima está no pátio 3, pede autorização de rebote, pátio principal. Posição de número 1 no infraero quente. Pátio principal, posição número 1, confirma a posição atual. Minha posição atual agora eu tô na 7 Romeu. Sente, aguarde os testes por gentileza, pra ver se vão rebote, ok? Inicialmente realizou somente o pushback e aguarde o teste. Torre Salvador, muito bom dia, gol 9040, passando agora o Índia Serra, tá visual, baixar pra lá. 0040, muito bom dia, tem livre pousar 10, vai ter calma. Autorizado o pouso, pista no 019040. Muito bem, aguarda para prosseguir com o rebote, ok? Tá, iniciando o pushback e aguardar para o rebote, obrigado. tá 3171, cliente da formação Golf, posição 62, na Copa São Paulo, Guarulhos. Guarulhos, nível 320, decola da 110 com primeira curva direita na saída da Eulê da Mótima. Tropeu Zulu, 110 é a primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponder 5460, controle 119-3935. Da 3171, Cidade São Paulo, Guarulhos, nível 320. Eu piso 10, até Taubaté. Decolagem na pista 110, saída da Eulê da Mótima. O controle 1935, transponde 5460. 3171, corteja metros para reto, está estimado para o que chover? A princípio, mais 5 ou 10 minutos, no máximo. Gente, 3171. Eu vejo você pela escuta. Siga. E como que a aeronave está ocupando o seu gate, o 06, e como que mais 5 ou 10 minutos ela reagiu para o que chover aqui no máximo? Acho que não, pode. Existe uma prioridade na posição 1? Já coordenei aqui com essa, ela informou que foi solicitado pela companhia que foi aguardado pelo 06. Tenta, eu vou tentar novamente fazer uma coordenação aqui, ok? Ok. Bom, Salvador, bom dia. Voo 9040, entrou na ataque 2, ponte pra cá. 9040, Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, reportando para Juliette, voo 9040. Porto Paulo, para 3171, vamos já estar pronto para pushback e acionamento. 3171, autorizado. Autorizado, 3171. Tá 3171 na escuta? 3171 pra chegar. Tá totalmente pronto, pushback? Afirmativo, vai iniciar em 5 segundos. Gente, 3171 tem condições de realizar o pushback de forma a liberar a entrada do parqueamento do Oceaneno, 06? Manterá a posição antes da Juliette, voo 9040. 040, confia. Confio em autorizado, nível 300, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída, agora é Léo. Eu fiz 1-2-1 na primeira aerovia, pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponde em 5462 no controle 1-19-35. Autorizado, confio em nível 300, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída agora, tem que sair nota, primeira aerovia 301, pode conforme rota do plano de voo. 4040, pode decolar de primeira curva à direita. Acordado, na 09, chama a próxima para o